Ministério Público de Minas Gerais, em Pirapora, obteve decisão liminar na Justiça, que suspendeu a cobrança pelo SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, da tarifa de esgotamento sanitário de consumidores não ligados à rede. A empresa também deverá apresentar, em 90 dias, a lista dos consumidores lesados e uma planilha com os valores cobrados indevidamente. Também deverá adotar medidas para obrigar os consumidores a efetuar a ligação à rede de esgoto. Caso a decisão seja desrespeitada, a empresa deverá pagar multa diária de R$ 500 por item descumprido. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor havia instaurado inquérito para apurar a suposta cobrança indevida da tarifa de esgoto pela empresa. O SAAE é uma autarquia municipal e opera os serviços de água e esgoto da cidade. No entanto, a empresa tem cobrado a tarifa de esgoto tanto dos consumidores que utilizam a rede quanto dos que moram em ruas nas quais existe a rede de esgoto, mas que não estão ligados a ela. A propositura da ação ocorreu após a empresa reconhecer a prática irregular, mas se recusar a celebrar termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Na ação, a Promotoria de Justiça pede que, ao final, seja interrompida definitivamente a cobrança indevida dos consumidores que não estejam ligados à rede e que seja devolvida em dobro a quantia cobrada em excesso. Se condenada, a empresa deverá indenizar os danos morais coletivos, no valor de 20% da cobrança indevida, e continuar a compelir o consumidor a ligar seu prédio à rede de esgoto, quando possível. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delanzia Júnior.